segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Deixa eu deixar claro algumas coisas. Deixa claro que Satanás não está interessado principalmente em causar-nos miséria. O principal interesse de Satanás é que Cristo pareça ruim para nós, pareça mal para nós, porque ele odeia a glória de Jesus, ele odeia a glória de Cristo, e ele está disposto a fazer de tudo para impedir que as pessoas vejam Cristo como glorioso. O evangelho é o instrumento de Deus para libertar as pessoas de se gloriarem em si mesmas, para gloriar-se apenas em Cristo Jesus. Por isso, a grande preocupação dele de cegar o entendimento, para que as pessoas não enxerguem a glória de Cristo revelada no evangelho. Satanás não quer que vejamos a luz da glória de Cristo, porque ela é que liberta as pessoas do seu poder. Sua estratégia mais sutil não é obstruir a pregação. O objetivo mais sutil do diabo não é impedir que o evangelho seja pregado. Não é abalar e destruir ministérios. Não é fechar igrejas. Mas o objetivo mais sutil dele é obstruir a percepção espiritual, para que não consigamos ver a glória de Cristo distintamente. Porque quantas pessoas você conhece, que conhecem o evangelho, que você discute com elas do evangelho, elas falam do evangelho, elas aceitam evangelhos como verdade, elas discutem acerca do evangelho até em nosso meio. Porém, não têm suas vidas transformadas, continuam na mesmice espiritual. Por quê? Porque apesar de conhecer muito as Escrituras, por mais que saiba da verdade de Cristo, que Cristo é Deus, Cristo é glorioso, Cristo salva, mas elas não conseguem enxergar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Elas não conseguem olhar para o Evangelho e ver a glória de Deus revelada na face de Jesus. Por isso, essa é a estratégia mais sutil e talvez a mais eficaz de Satanás. É obstruir a percepção espiritual, obstruir a visão espiritual, cegar o entendimento. As pessoas sabem, conhecem, ouvem, mas não há mudança de vida. Tem a minha mãe, eu sou crente há 20 anos, mais um pouquinho do que isso. Não vou contar o segredo todo. Ela percebe a mudança que aconteceu na minha vida. Ela crê que o evangelho é verdade, que Cristo é bom, que transforma vidas. Ela ouve constantemente. Ela acha que é bom para mim. Ela acha que é bom para outros. Mas ela não consegue ver bondade no evangelho para a vida dela, porque o entendimento dela está cegado para esta verdade, para esta percepção espiritual. Por isso, Paulo deixa no texto algumas coisas muito, muito claras. No verso 4, ele diz que Satanás cega o entendimento. No verso 6, ele diz que Deus cria a luz no coração. O verso 4 descreve o problema, a cegueira no entendimento. O verso 6, o remédio para esta cegueira, que é a luz de Cristo brilhando. De forma que o texto descreve a condição de todas as pessoas antes de conhecerem a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o que acontece na conversão para a salvação. Então o texto descreve que todos, antes de conhecerem a Cristo, estão com um entendimento cegado. Não têm percepções espirituais. Mas quando são salvas, quando enxergam a glória de Deus no Evangelho de Cristo, Deus dá uma ordem, haja luz. E há luz na alma. E a alma que estava em trevas agora brilha a luz do Evangelho da glória de Cristo. Porque Evangelho significa boas novas. Na linguagem dos anjos aos pastores, boas novas de grande alegria. Não de uma grande alegria, de uma alegria média. Não de uma pequena alegria, mas boas novas de grande alegria. Boas notícias. E o Evangelho não seria boas notícias se não revelasse a glória de Deus em Cristo Jesus. Não seriam boas novas. E se não revelasse, nunca seríamos capazes de ver. Nunca seríamos capazes de experimentá-la. Porque a glória de Cristo é que satisfaz finalmente a nossa alma. Porque fomos criados para Cristo. Fomos criados por Ele e para Ele. E Ele morreu para que fossem removidos todos os obstáculos que nos impedem de vermos e experimentarmos o tesouro mais satisfatório do universo, que é Cristo. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 3, diz que nele, em Cristo, estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E logo, se Cristo foi revelado, logo todos os tesouros foram revelados. E em Cristo estão todos os tesouros. Toda a riqueza do universo está revelada em Cristo no Evangelho. E Ele na cruz morreu para remover, para tirar tudo o que nos impede, todos os obstáculos que nos impedem de vermos e experimentarmos este tesouro maior. Por isso, João disse na sua primeira carta que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qual é, ou quais são as obras do diabo? Qual é o objetivo maior do diabo? É impedir que vejamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo revelado no Evangelho. Por isso, segundo o texto, o objetivo do Evangelho não é primeiramente nos salvar do inferno, nem nos levar para o céu, mas nos revelar a glória de Cristo. O objetivo maior do Evangelho não é nos tirar do inferno nem nos colocar no céu, mas revelar a glória de Deus em Cristo. E logo, quem pretende seguir a Cristo para ser livre do inferno, não está seguindo o Evangelho ainda, porque ainda não viu a glória de Cristo. Porque quem está preocupado em seguir a Cristo para ser livre do inferno e ir para o céu somente, não viu a glória de Cristo. Porque pessoas que pensam e buscam a Cristo assim, não se preocupam, não se interessam com a santidade e pureza aqui. Porque elas querem apenas serem livres do inferno e irem para o céu. Então, a vida de santidade, a vida de pureza, não é uma preocupação, não é um alvo na sua prática diária, porque elas querem apenas serem livres da morte. Quem pensa e segue a Cristo para ser livre do inferno e ir para o céu, não tem prazer em viver aqui para a glória de Deus em Cristo. Vive para a própria glória, vive para a glória das pessoas, vive para a glória do mundo, vive para a glória do pecado, vive para qualquer outra glória, mas não vive para a glória de Cristo. Porque não enxerga a glória da santidade de Cristo. E estes não o verá e não estará com ele, porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. O verso 3 afirma que aqueles que se perdem não por abandonarem a igreja, ou por não abandonarem a própria vontade e o pecado, mas se perdem simplesmente por não conhecerem a glória de Deus em Cristo. Porque a obra do Espírito Santo em nos transformar não consiste diretamente sobre os nossos maus hábitos, e sim em nos fazer admirar tanto a Jesus Cristo, que hábitos pecaminosos vão parecer estranhos, vão parecer desagradáveis a ele. Não é diferente? O objetivo do Evangelho, o objetivo do Espírito, a obra de transformação e santificação, não consiste diretamente em nos livrar ou nos sanar, libertar de maus hábitos, mas em fazer-nos enxergar a glória de Cristo de tal forma, admirar a Cristo de tal forma por sua glória e santidade, que pecados, maus hábitos vão parecer estranhos, incômodos à nossa alma, ao nosso coração. Aquele discurso, você vai para o inferno porque você fuma, não é por isso. Ou porque você bebe, não é por isso. É porque você não consegue enxergar a glória de Cristo. E se não consegue ver o brilho da glória de Cristo, não consegue perceber a santidade, a pureza e a perfeição dele. E por isso, o pecado vai ser sempre bem-vindo, vai ser sempre agradável. Mas quando os nossos olhos são abertos para enxergarmos a glória de Cristo e a perfeição dele, maus hábitos, pecados, costumes que ferem esta realidade se tornam desagradáveis, se tornam estranhos. Aí vai começar a haver aquele processo de despir-se e revestir-se. Essa é a verdade do Evangelho. Não é diferente? Da nossa mentalidade religiosa, culturalmente aceita, de que basta aceitar a Cristo e tudo está certo, mas a Bíblia diz que é diferente. O Evangelho são boas novas. E como boas novas é a proclamação, é o testemunho do que aconteceu. A primeira geração de discípulos viu esses acontecimentos dos evangelhos, do evangelho, com seus próprios olhos. Testificaram e assim proclamaram e proclamavam a glória de Cristo. Porque como João diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1 e 2, 1 a 3, o que os nossos olhos, o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, os nossos olhos, com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é o que vos anunciamos a vós outros. Então eles viram, eles testificaram a glória de Cristo, mas a gloriosa pessoa de Jesus Cristo, que uma vez andou entre nós, que uma vez esteve entre nós, que uma vez andou neste mundo, não é visível agora. todos os atos decisivos de Jesus Cristo estão em um passado invisível. Não temos vídeo, não temos DVD, nem gravações de Jesus Cristo andando aqui na Terra. Ou não tem? Alguém tem aí? Alguém tem algumas visões aí, algumas visagens, mas não temos isto. O que temos para nos ligar a Cristo com a cruz e a sua ressurreição é a palavra de Deus, centralizada no Evangelho. E Deus ordenou em sua palavra que a verdadeira realidade de Jesus Cristo, a verdadeira realidade divina e humana de Cristo, atravessasse os séculos dos séculos por meio do Evangelho, das Escrituras, a fim de que o Evangelho seja pregado e, quando pregado, ensinado, compreendido e apreendido em sua plenitude pela poderosa graça de Deus, o poder de Satanás em cegar a pessoa é vencido. Porque quando que o poder de Satanás é vencido? O poder cegante é quando o Evangelho é pregado, o Evangelho é ensinado, é aprendido e é apreendido em sua plenitude. Aí o poder de Satanás em cegar as pessoas é vencido. E Deus ordena à alma do homem que haja luz. O texto diz que o Evangelho, que a glória de Cristo brilha, resplandece, quando os olhos são abertos, a escama é caída e é visível a glória de Cristo. E Deus ordena, diz a palavra, haja luz. E a luz brilha na alma, no coração, no entendimento e expulsa todas as trevas. Porque quando Deus ordena, haja luz, o que o coração, o que a alma vê e experimenta é a luz da glória de Cristo contidos no Evangelho. Este é o alvo do Evangelho, este é o propósito do Evangelho. A luz espiritual que o texto fala, sobre a qual o texto fala, ela emana, ela sai dos acontecimentos do Evangelho. Não é causada pela pregação humana. A luz não é causada por mim que prego. Não é por ninguém que ensina. A luz é causada diretamente por Deus, quando o Evangelho é ensinado, mas ela sai do Evangelho, não sai da pessoa. Ninguém pode ter luz espiritual sem a palavra do Evangelho. Alguns tentam. Todas as formas. E a Bíblia diz, afirma, que quando enxergamos a glória de Deus em Cristo, não ficamos satisfeitos até o dia em que o contemplarmos face a face. 1 Coríntios 13, 12 diz que agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. O texto diz que quando nós olhamos para o Evangelho, pela iluminação do Espírito Santo, nós vemos a imagem de Deus na face de Cristo. Não vemos em fotografias, não vemos em vídeos, mas nós vemos no Evangelho a face de Cristo. Porque se você quer conhecer alguma pessoa, você não olha primeiro para o seu pescoço, você não olha primeiro para as suas pernas, você não olha primeiro para os seus ombros, mas você olha para a face da pessoa, né? Apesar que alguns querem conhecer outros olhando para outras partes. Hã? Não é? Esse é sinal de que muitos relacionamentos não duram muito tempo, porque quer conhecer não pela face. A face é o caráter, a realidade da pessoa. Quer conhecer por outras partes. Aí não dura muito tempo, né, os relacionamentos. E muitos não têm o seu relacionamento duradouro em Cristo porque não olham para a face de Jesus. Né? Quer olhar para outras coisas de Jesus. Quer olhar para as bênçãos, quer olhar para os milagres, quer olhar para a boa vida do Evangelho, quer olhar para o perdão, para a vida eterna. Não quer olhar para a face gloriosa de Cristo como Senhor e Mestre. Logo, se queremos conhecer, queremos conhecer face a face. Quem? Há um... Hoje em dia, há esse mercado do futebol, e desde cedo as crianças são disciplinadas e treinadas ou manipuladas a se tornarem grandes jogadores. Né? Então, o garoto começou a andar, joga uma bola, o pai já começa a filmar. Né? Vai filmar, vai filmando, faz um DVD. Aí manda lá para a Europa. Né? O pessoal lá só vê pelo vídeo jogando. Não conhece. Aí decide contratá-lo ou não. Ninguém casa assim, né? Vou te apresentar por vídeo. Né? Quem casou aí de distância aí? É? Conheceu face a face, não foi? Não foi? Não conheceu face a face? Olhou face a face? Não mandaram. Fizeram uma filmagem e levaram lá no outro lado do país e falaram assim, olha, eu conheço essa porra. É bonita, né? Você tá vendo? Tá vendo? Ninguém, não é assim. O casamento não se deu assim, os relacionamentos não se dão assim. Assim a vida com Cristo não se dá assim. Não é para apresentar um vídeo, um filme, Jesus. Agora, entregue a sua vida a Ele e se relaciona com Ele. Não é assim. A gente precisa olhar face a face. Olhar, porque a face revela a alma, revela o coração. A face revela emoções de alegrias, de tristezas, raiva e mágoa, não é? A gente olha para a face da pessoa, a gente sabe se... Como diz o Provérbios de Salomão, um coração alegre aformoseia o rosto. E se a gente olha para a face, a gente consegue ter uma percepção da condição do coração. Não é isso que acontece? Então, por isso que a Bíblia diz que a face revela uma comunicação direta, uma relação direta. Se alguém nos oculta a sua face, ela está escondendo alguma coisa, ela não quer ser conhecida, não é? Não é? A pessoa, você é aquela pessoa que conversa com você, mas não olha no olho. Sobretudo quando fez alguma coisa para você e você nem sabe, mas ela sabe que fez. Né? Aí ela olha. Porque quer esconder. Tem algo a esconder, tem algo a ocultar. Agora, o fato de Deus revelar a nós a face de Jesus no Evangelho expressa o seu desejo de ser conhecido e de se relacionar conosco. Tanto é que, lembra que o grande pedido de Moisés... Senhor, mostre-me a tua face. Eu quero me relacionar com o Senhor. E ele viu um pedacinho apenas da glória de Deus em Cristo. E quase que teve uma overdose, né? E as pessoas não podiam se relacionar, não conseguiam olhá-lo, porque a glória de Cristo brilhava. Porque ele viu a glória de Cristo lá no monte. E as pessoas não conseguiam olhá-lo sem perceberem este reflexo da glória de Cristo. E o texto diz no capítulo 3 deste 2 Coríntios, que aqueles que não conseguem enxergar no Evangelho a glória de Cristo, leem o Velho Testamento, as Escrituras, mas é como se tem um véu cobrindo a sua face. Assim como elas não conseguiam contemplar a face de Moisés por causa da glória que refletia na sua face. Assim as pessoas estão cegas e não conseguem ver a glória de Cristo. Elas leem, elas ouvem, elas abrem a Bíblia no Salmo 90, todo dia, está lá. Mas não veem a face. Não veem a glória de Cristo. E elas veem os crentes, os cristãos, e elas percebem algo diferente. Como aquela freira que se converteu aqui em São Paulo, que esteve na primeira, ouvi falar, Ezequias? Eu esqueci o nome dela. Ela se converteu aqui no interior de São Paulo, tinha um trabalho ecumênico de Roma, pelo Vaticano, com o propósito de resgatar as ovelhas perdidas deles, que foram para os raiais evangélicos. Então, eles estabeleceram um trabalho ecumênico em unir as igrejas, as igrejas católicas e protestantes, em trabalhos comuns, sociais. Então, essa freira era uma das diretoras aqui em São Paulo desse trabalho. Então ela mandava os convites para as igrejas evangélicas, uma igreja aqui do interior batista, e era relacionada às mulheres. A diretora do MCA, da União Feminina, sempre ia. E quando era na igreja batista, ela nunca ia, freira. Né? E aí um dia ela falou assim, pô, tô ficando sem graça, eu tenho que ir lá, né? Aí ela foi num dia. A moça que estava trazendo a palavra estava falando de Maria. Maria como serva. Mas ela nunca tinha ouvido falar de Maria como serva. E ela começou a ouvir e começou durante a mensagem a chorar copiosamente. No final do culto, as mulheres chegaram a ela, o pastor chegou a ela. Ela entregou a vida para Jesus. Mas ela disse um negócio muito interessante quando teve aqui na primeira de Cubatão. Que ela, ao andar pela rua, sabia quem era crente em Cristo. Ela olhava, ela via um brilho diferente. Ela via uma face diferente. Ela sabia quem era o que não era. E tanto que ela se converteu e ela foi para a Bahia de férias ver a família e ninguém lá sabia. E ela disse que quando ela entra no portão, um sobrinho dela fala para ela assim, ó tia, agora a senhora é da linha dos crentes? Porque viu a luz de Cristo brilhando na face dela. Porque todo aquele que enxerga a luz do Evangelho, a glória de Cristo no Evangelho, tal como Moisés, essa luz brilha na sua face, no seu caráter, nas suas práticas. Porque enxerga o desejo de Deus de se relacionar e passa a desejar relacionar-se com Deus. A Bíblia registra que a primeira criação de Deus foi a luz, não é isso? Deus disse, haja luz e houve luz. E a ciência confirma que o primeiro elemento a ser criado e elemento fundamental para a criação de todas as outras seres criados, todas as outras criações naturais, cósmicas do universo, foi a luz. Sem a luz ter sido criada, nada do que foi feito se fez. Diz, a ciência confirma isso, que o elemento, a matéria-prima de tudo que foi criado vem da luz. De forma que o mundo não seria habitável, agradável, prazeroso ao mundo, se não houvesse o elemento fundamental da luz, criação. O mundo foi criado compatível com a realidade, a necessidade humana, por causa do elemento da luz. Tanto é que Deus cria primeiro o mundo e depois cria o homem e o coloca. Ou o mundo agradável e habitado. Assim como Deus diz aqui, que quando o evangelho da glória de Cristo brilha na nossa alma, no nosso coração e conseguimos enxergá-lo, Deus ordena, haja luz. E a luz na alma, a luz de Cristo, é a matéria primeira para que todas as demais realidades da vida com Deus se desenvolva. E a vida no reino de Deus nunca será agradável para quem não enxerga a glória de Cristo brilhando no evangelho. Nunca vai ser legal a vida cristã. Vai ser sempre um fardo. Vai ser sempre um peso. Vou ter que orar. Vou ter que ler a Bíblia. Vou ter que ir no culto. Tenho que pregar, tenho que evangelizar, tenho que fazer. Sempre vai ser um peso. Por quê? Porque a vida não vai ser sempre desagradável. Vai ser sempre uma vida chata. Uma vida sem graça. Por quê? Porque faltou o elemento luz da glória de Cristo, expulsando todas as trevas do coração e da mente, abrindo os olhos para ver que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, a alma do homem. Por isso, a condição primeira para desfrutarmos de toda a plenitude da vida de Deus é termos a luz da glória de Cristo no nosso coração. Se não temos a luz da glória de Cristo, se não enxergamos a glória de Cristo no Evangelho, nunca conseguiremos desfrutar de toda a plenitude da vida de Deus oferecida a nós. Nunca experimentaremos o gozo completo, o prazer completo, a realização completa em Cristo. Nunca vamos nos contentar. Como disse Paulo, eu me contento. Eu estou contente, eu me contento. Eu posso estar padecendo necessidade. Eu posso estar na maior fartura, mas eu me contento em Deus, porque ele diz no capítulo 2 de Filipenses que considerou tudo como perda pela glória do conhecimento de Deus em Cristo. A alma entrou em contentamento pleno e passou a experimentar toda a plenitude de Deus e viveu o que viveu e fez o que fez. Por quê? Porque viu e experimentou a glória de Deus em Cristo Jesus. Chegando aos nossos finalmente, você e eu nos tornamos aquilo que contemplamos, não é? Contemple a Cristo e você se tornará semelhante a Ele. Capítulo 3, verso 18 diz o quê? Todos nós, com rostos desvendados, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplemos a superficialidade e a imoralidade, e tornará previsível o que nós seremos. Se contemplarmos a mediocridade, a superficialidade, a religiosidade, a imoralidade ou qualquer outra coisa, previsível se faz o que vamos ser, o que vamos nos tornar. Mas se contemplarmos a face de Cristo, a glória de Deus em Cristo, a Bíblia diz, nos tornaremos semelhantes a Ele. O que você está contemplando? O que você está vendo? No que você está se gloriando? Você pode afirmar como o homem cego de João 9? Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. E vejo a glória de Deus em Cristo. Contemple a superficialidade. Contemple a imoralidade. Contemple o materialismo. Contemple a carnalidade. Contemple a imoralidade. Contemple. E não precisa ser muito esperto. Não precisa de profecias e de profetagens para declarar o que você vai ser e qual vai ser o seu futuro. Assim como você só precisa do Evangelho de Cristo e contemplá-lo para saber o que você vai se tornar, parecido com quem você vai se tornar, porque quando contemplamos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na imagem dele, Cristo, pelo Espírito. Amém? Amém. Que você possa afirmar constantemente e diariamente: eu era cego e agora eu vejo. Amém.